uma primeira prova, um balanço da mesma? O balanço é positivo, embora nós tivéssemos a expectativa de ter mais participantes. Claro que a prova realizando-se no inverno e sobretudo, e ultimamente, como não tem estado muito bom tempo, isso eventualmente pode ter contribuído para que muitos atletas, muitas pessoas não se inscrevessem. De qualquer forma, temos temos mais de 300 pessoas e isso leva-nos a podermos oferecer, digamos, um cheque bem razoável, que é isso que se pretende, aos bombeiros voluntários de Ilhavo. Esta iniciativa é mais uma das que o Rotary Clube de Ilhavo tem vindo a organizar e, neste caso, pretendemos ajudar e contribuir para instituições de solidariedade social aqui do concelho de Ilhavo, que necessitam do nosso apoio. E, neste caso, sendo a primeira edição, em primeiro lugar quisemos mesmo ajudar os bombeiros voluntários de Ilhavo, porque eles também precisam da nossa colaboração, porque estão a construir um novo quartel, e além disso têm sido um parceiro inexcedível e sempre presente nas nossas realizações, nomeadamente e concretamente na Rota do Bacalhau. É caso para dizer que venham o próximo? Sim, nós temos esta ambição, temos a certeza que na próxima edição vamos conseguir um número muito mais significativo de presenças e de atletas, e a partir daqui podemos ter um evento que eventualmente se intercale ou até substitua a Rota do Bacalhau, porque hoje em dia é importante diversificar as atividades que se propõem às pessoas, uma vez que cada vez há mais provas com este caráter social e provas desportivas, e portanto nós, esta iniciativa, esta modalidade, digamos assim, que é intercalar a bicicleta e a corrida e privilegiar aqui o jogo de equipa, é uma iniciativa única no país neste momento. Que eu saiba, não há nenhuma prova igual a esta, e portanto estamos convencidos que, se esta for um sucesso, pelo menos do ponto de vista, digamos, da realização dela própria, vai de certeza absoluta disputar um conjunto de iniciativas idênticas nos anos vindouros, nos próximos anos. Falámos do balanço da prova, já agora fazer um balanço da sua participação no Rotary. É um novato no Rotary. Como é que está a correr esta nova experiência? Sim, é verdade, eu sou um novato, só tenho para aí 5 anos de Rotary, mas é muito interessante, porque através do Rotary nós de facto podemos contribuir para que na nossa localidade, no nosso concelho, podemos fazer qualquer coisa por alguém. Isso é importante, é contribuir de uma forma positiva para que a sociedade seja melhor e de uma forma, digamos, concreta. Nós temos contribuído de facto, quer na obra da criança, quer junto da Misericórdia, quer junto de estudantes que recebem todos os anos uma bolsa de estudo. Este ano, por exemplo, temos 6 estudantes cujos estudos são suportados pelo Rotary, e portanto vamos ter esta iniciativa relativamente aos bombeiros. Vamos fazer no dia 1 de Abril, o Rotary Clube de Ilha vai comemorar os 20 anos e vamos fazer uma gala para comemorar os 20 anos, e portanto aberta a toda a população. É uma iniciativa que nós vamos oferecer a toda a população e todos aqueles que nos têm apoiado e têm acompanhado o nosso trabalho. Epá, estamos disponíveis e estamos sempre disponíveis para apoiar causas importantes e que mobilizem pessoas. É isso que nós fazemos, mobilizamos gente, mobilizamos pessoas, mobilizamos organizações para trabalharem connosco. Sem eles, sem os voluntários, sem esta molde de gente que nos ajuda, nós não conseguimos fazer nada. E isto é que é importante, isto é que é verdadeiramente trabalhar para a comunidade. É isso que o Rotary é.